Comportamento, fatos e pontos fracos, estilos e movimentos. Tenha paciência, a vida faz o resto. Inteligência sem amor é o que te faz perverso. Vai ter sempre um dia que a distância é vencida. Quando a compreensão for compreendida, eu quebro o cadeado que trancou seu coração. Com óleo da unção, residente na oração. Não pago de bonzinho, só homem superação. Mas o perdão nunca apaga a má recordação. Quem utiliza a dor pra encontrar o antibiótico pode ser o pastor, o presidente, até o neurótico. Encontra a esperança quando desço pra batalha. Não vim jogar conversa, muito menos a toalha. Aprendo com o passado a chegar lá no futuro. Vários bunda mole paga de coração duro. Nós é cara de pau, pra quem faz cara de bunda. Salve Melquisedeque, Cocão, rap da rua. No palco da mente a festa é sua, o show é nosso. Em nome da favela comemora com o Pai Nosso. O erro vai pro inferno, é pro paixão, pro paraíso. Perder a mãe na infância, imagine como é isso. Pagar as contas lá no meu barraco é preciso. Destruir o orgulho, mano, nunca foi impossível. E pelas ruas nós segue gueto. É pelos pobres, pelos pretos que se aprende a visão. É malandragem de verdade no mundão. E pelas ruas nós segue gueto. É pelos pobres, pelos pretos que se aprende a visão. É malandragem de verdade no mundão. A liberdade antes de tudo é na mente. A ideia tem que ser aberta pra que a voz seja potente. Larguei tudo pra viver meu sonho, única mina entre os manos. Tantos socos e danos, mas eu segui meus planos. Anos passaram, ainda quero o mundo. Mulher bruta não disputa, vai a luta, mas eu não me iludo. Sei que o sistema é sujo, eu mergulho profundo no que eu quero, mas não esqueço que se deslizo a fundo. Vou fundo nas palavras, sua sede me ataca como se eu fosse nada, mas meu proceder é sujo. Não nasci ontem, lido com tretas há anos. SNJ pra sempre, naipe o 30. As respostas não fujo, acredito na força da mensagem. Isso nunca foi viagem, eu levo a sério o meu compromisso. Contra machista, racista e pra quem quer me ver fraca, trago toneladas de força e muito respiro. E pelas ruas nós segue gueto. É pelos pobres, pelos pretos que se aprende a visão. É malandragem de verdade no mundão. E pelas ruas nós segue gueto. É pelos pobres, pelos pretos que se aprende a visão. É malandragem de verdade no mundão. Nas ruas de S.A. pra S.C. firme sempre. Cria de S.P. prossigo na humildade. Sempre no tom, mesmo com os trauma que machuca a alma de quem é sangue bom. Batalha desde sempre na fenda, acredito que quem é pelo certo sobrevive a qualquer mito. Foi dito que é nós por nós, então mantém firme e forte no front contra o que vem. Sabotando as estatísticas, longe da balística. Sigo peregrino, liberto, livre da mística. Pra vaidade minha vida é rústica, pra música acústica é plural, multidão plus a suástica. Dignidade é o que desejo pros mano. Nem sempre o cash quem vai resolver o problema, os cano. Cês estão brincando de aglomero e chapando, enquanto o inimigo segue sorrindo e contando. E pelas ruas nós segue gueto. É pelos pobres, é pelos pretos que se aprende a visão. É malandragem de verdade no mundão. E pelas ruas nós segue gueto. É pelos pobres, é pelos pretos que se aprende a visão. É malandragem de verdade no mundão.